ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, Soda Expresso. Gabriela, seja bem-vinda mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Gabriela, eu falei, eu acho que tô ficando velho, tô esquecendo, viu? Eu não lembro se foi no começo desse ano ou foi no final do ano passado que a gente conversou. Foi no começo desse ano. Começo desse ano, né? Ah, então tá, então eu não errei. Não, beleza. E como é que foi lá em Curitiba? O que que aconteceu lá em Curitiba no concurso que você participou lá? Passarela, né? Passarela, como é que foi? Bom, foi muito bom, a gente aprendeu muito. No primeiro dia a gente teve aula de interpretação, conhecemos várias pessoas. Lá é muito bom porque você interpreta só na hora das bancas de avaliação, mas fora isso você conhece várias pessoas diferentes de todo lugar do Brasil, faz novas amizades. Então é muito bom, você aprende bastante. É o Projeto Passarela, né? Só pra gente entender, pra quem não ouviu a primeira entrevista que foi acontecendo no começo desse ano, o que é o Projeto Passarela? O Projeto Passarela é um trabalho do Marcelo Germano, onde ele vai pra todos os lugares do Brasil procurando talentos. Ele tem o Projeto Passarela, ele tem as suas avaliações mesmo, tipo, separado do projeto, e tem o New Faces of the World. Então, em Curitiba, a gente junta esses três projetos dele, formando o MGT, o Encontro. Tá, e aí, pra você chegar até Curitiba, você teve passagem... Eu passei pelo Projeto Passarela, que é uma das avaliações dele. Que foi lá em Ribeirão. Preto, né? Eu me lembro, vocês passaram por Ribeirão e depois foram pra Curitiba. Sim. Não é fácil, Curitiba é bem longinho, né? Bem longe. Como é que vocês fizeram? Contaram com a ajuda de patrocinadores ou foi só o patrocinador? Não. Graças a Deus a gente teve amigos, né, que ajudou a gente, né? Que do comércio, que patrocinou a gente, né? Que ajudou. Que senão ficaria difícil, porque não é fácil, né? E a gente foi de carro, né? E graças a Deus fizemos uma boa viagem, tanto na ida como na volta. Né? E a gente só tem que agradecer a todos que ajudou a gente, né? E a gente continua ainda pedindo patrocínio, né? Para ver se o pessoal colabora, porque é uma coisa assim, é um sonho dela, né? Mas todo mundo que está nesse meio sabe que não é fácil, né? Difícil demais, a é difícil. Mas estamos tentando, estamos aí lutando, né? E aproveitando já a rádio, no caso, né, o momento, se tiver alguém que interessa em ajudar em patrocínio, né? A gente está disposto aí também, né? Vamos atrás para poder estar ajudando a Gabriela, no caso, né? Porque não é assim, a gente fica numa situação difícil, porque a crise está aí também, né? Mas e aí esse patrocínio, como é que funcionaria? Patrocina a Gabriela e aí lá você expõe a marca das pessoas? Sim. Como é que é? É. Sim. Só para a gente entender. Não, a gente põe a marca da pessoa, fica no visual todo momento. Do percorrer todo do evento, né? O patrocínio, né? Tem gente que consegue muito mais, né? A gente também queria conseguir, mas nem todo mundo pode estar ajudando, né? Mas como a gente falou, o pouco que veio, né? Foi ótimo pra gente, né? Ajudou nós demais mesmo, né? Como assim, estamos caminhando, né? A gente espera que ela realize esse sonho dela. Se ela conseguir realizar esse sonho, eu acho que não só para ela, como para nós, a família, como para a cidade também, né? É o nome de Guaranésia. É o nome de Guaranésia que está indo para frente, né? Gabriel, e aí então chegamos lá em Curitiba, você participou de tudo isso, e a partir daí, o que aconteceu? Bom, lá em Curitiba são 3 dias, né, de evento. O primeiro a gente tem a aula de interpretação. Nós ganhamos um papel com 3 textos pra gente escolher qual que a gente quer. Aí, no segundo, a gente tem a banca de avaliação, que é onde a gente encontra as agências, os produtores de elenco. A gente entra em contato com todo esse mundo. E no terceiro dia, a gente vai ter os resultados e outras competições, de bolsa de estudos para teatro em São Paulo, no Rio de Janeiro, avaliação para musical e avaliação de inglês, que é para quem pode ganhar bolsa de estudos para ir para o IMTA, que é uma parceria do projeto nos Estados Unidos. E no final da noite a gente tem a nossa... A gente recebe esse papel com as agências que a gente passou. Ou você... Pode? Ou você vai receber, tipo, falando que você não passou. Mas não tem problema também se não passar. Porque você ganha um papelzinho falando que você pode participar no próximo evento. E também o nervosismo deixa... Às vezes você não passa por causa de nervosismo. Não quer dizer que você não é bom naquilo. Só tem que estudar mais e treinar. Aí, agora, como eu passei em algumas agências... Você passou em uma, duas, três, quatro, cinco agências? Sim, eu passei. Então, agora vai ter o agenciamento. O projeto ele vai passar em várias cidades fazendo esse agenciamento para facilitar para os talentos. E eu, por exemplo, vou fazer em Ribeirão Preto de novo. Então, agora, semana que vem, eu vou lá fazer o agenciamento. E a gente vai fazer o videobook e o book, que são fotos e vídeos com vários outros textos. Tá, e dessas cinco agências aqui, você escolhe? Sim, eu posso escolher até três agências. Até três para fazer esse trabalho. Sim. A de Ribeirão Preto, qual que é aqui? Não, lá em Ribeirão Preto é só para fazer o book e o videobook. Ah, tá. Então, dessas aqui você já definiu alguma? Qual que você quer? Sim. Qual? Eu vou para... São cinco agências. Tribo de Talentos. Tem três Marias Casting, né? Ah. São Paulo, Lumine? Lumine Casting. Talento Kids, THWA, Agência de Modelos, que é em Belo Horizonte, e Tribo de Atores, que é em São Paulo. Isso, também. Então, tem uma de Santa Catarina. Então, acho que você tem opções de três em São Paulo, uma em Santa Catarina e uma em Belo Horizonte. Sim, eu vou para a Tribo de... De Atores, que é em São Paulo mesmo? Sim, ou interior? É São Paulo. São Paulo mesmo. Para essa que você vai? É. E lá? Que você... Lá eles que definem? Aí, o trabalho, como é que funciona? Bom, eu vou fazer... Porque é um mundo que eu desconheço, realmente. Eu vou fazer o agenciamento. Então o projeto vai mandar todo esse material pra eles. E quando as empresas chamarem, eles vão mandar esse meu material pras empresas. Caso eu seja selecionada, eu vou fazer o teste. Não quer dizer que eu vou passar em todos os testes, que eu vou estar sempre sendo chamada, mas é um mundo bem complicado, mas a gente está tentando, né? É só o comecinho, claro, ainda tem muito para aprender. Tem muito que crescer e não é a primeira porta que fecha que é definitivo, né? Uhum. A gente tem quantos exemplos aí de modelos famosíssimos no mundo inteiro que demoraram até conseguir o primeiro trabalho, né? Mas depois... Explodir no mundo todo, né? Isso não é... Lá no projeto, por exemplo, foram dois eventos lá em Curitiba. Em cada evento tinha mais de 5 mil participantes. Então... 5 mil participantes? Sim, é um mundo bem concorrido, bem difícil, mas que é muito legal de participar. Eu já te perguntei da outra vez, mas eu vou te perguntar de novo. A intenção sua é carreira de atriz? Sim. Ou é de modelo? Não, eu tô seguindo pra atriz. Pra atriz. Mas os outros, tipo, modelo, cantora, também tamo aí. Tamo aí, pro que der e vier. É, sempre aprendendo. Você foi bem em todas as avaliações, Gabriela? Pelo número de aprovações que você teve aí? Ah, eu acho que sim, né? Porque tem um nervosismo da hora, né? Eu fiquei bem nervosa na hora da banca de avaliação. Eu participei também da avaliação pra musical. Mas eu não fui bem nessa avaliação, infelizmente. Mas, eu acho que eu fui bem, eu gostei do que eu fiz. O que mais atrapalha é a questão realmente do nervosismo. Tá? Sim. Longe de casa, sendo avaliada, que já é algo que deixa a gente nervoso, né? Tudo Sim. isso, né? Mas mesmo assim, ter aprovação de 5 agências, acho que é para poucos, né, Lauque? É. Não é fácil, não. Não é fácil, não, né? A gente vê lá tanta gente lutando para o mesmo objetivo, né? É. Então a gente fica orgulhoso, né? De todo mundo estar tentando, né? E você vê, a gente nem imaginava, encontramos gente de Mococa, gente de Casa Branca, de Santos. Fizemos amizade com o pessoal de Santos, do Rio de Janeiro, né? Gente bacana. Então, todo mundo procurando ter um objetivo na vida, né? E essa área é muito concorrida, né? O Laurinho, agora, continuam na busca de patrocínio, né? Como continua, você disse, né? Inclusive, se você pudesse abrir um tempinho pra gente poder agradecer os que ajudaram a gente. Deve, por favor. Né? Vamos lá, a Gabriela. Mas quem quiser, enquanto a Gabriela, antes da Gabriela falar o nome dos patrocinadores que ajudaram, quem quiser ajudar e apoiar esse projeto aí da Gabriela. O meu telefone é 3555-2477. Esse é da minha residência, né? E tem o no celular, que é 988-204083. Pode ligar num desses números. Pode. Aí. E vocês também estão pelo comércio aí, né? Tamo. Pedindo ajuda, né? Não, a gente. Olha, inclusive, um dos comércios, não desfazendo de ninguém, mas um que procurou, até ele parou eu na rua e falou: ó, você precisa, você pode me contar. É o Paulinho da farmácia, né? Eu não. Da rede Forte do Zampar. Não posso deixar de agradecer esse rapaz de jeito nenhum, né? Apesar que todos ajudaram. Todos ajudaram, né? Mas eu tô dizendo assim que agora, já na segunda etapa, né? Ele mesmo parou eu na rua e falou: não, Lauro, se precisar, pode contar comigo. É, Paulinho é um anjo aí para muitos, né? Talentos goranesianos, né? Então, não deixando os outros de fora, não, mas... Óbvio. Sim. Né? E aí, dona Gabriela, quais são os patrocinadores, o pessoal que ajudou? Tem a Drogaria Zampar Farma, a Casa da Costela, Loja Brasil, Marquinhos Calçados, Despachante Carosia, Supermercado Bom Jesus, Supermercado Irmãos Duarte e Supermercado Irmãos Garcias. E o meu maior patrocinador, que foi meu pai. Pai patrocinador, né? Que ajudou a correr atrás dos patrocínios, que me ajudou a vender as rifas pra gente ir pra lá. Ah, foi bom falar da rifa. Né? Que a rifa saiu para Barueri, né? Como vocês, o povo pode notar que foi bastante gente, né? Então não foi só nós que vendeu, né? É um carro que foi sorteado lá na hora lá, né? A gente estava presente, a gente viu como que foi o sorteio. Então é tudo uma coisa idônea, bem transparente, né? Bem, né? Transparente. Não tem cambalacho, não tem nada disso, não, né? Foi um negócio sorteado para um cidadão lá de Barueri que comprou a rifa. Foi ele que ganhou, né? Uma pessoa de lá. Aí é assim que a gente queria deixar bem claro para todo mundo que ajudou, né? Tanto no patrocínio, para quem comprou a rifa também, né? E em breve a gente vem com novidades, né, Laura? Com certeza, tá vindo, acho que daqui uns 15 dias aí a gente vai estar aqui de novo. Isso, a gente vai falar sobre uma outra novidade aí. Obrigado, isso. Viu, Laura? Eu que agradeço. Pela participação, Gabriela. Parabéns pela aprovação em todas essas agências e sucesso, viu? Obrigada. Você sabe que é difícil, né? Você está bem orientada pelo seu pai, pela sua mãe. É uma tarefa difícil, complicada esse mundo, mas com sonho, com fé, a gente consegue atingir todos os nossos objetivos, né? Sim, ainda tenho muito que aprender, ainda estou só no comecinho, mas é uma porta imensa que se abre, claro, né? É isso daí. Parabéns, viu? E obrigado a você, Tony Claudio, abrindo as portas aqui também pra gente, receber a gente aqui também. Sempre terão as portas abertas. Intervalo comercial e a gente volta já pra falar com outro talento, agora um talento lá de Guaxupé, o Danilo Dutra, cantor de música gospel. A gente vai conhecê-lo já, logo após o intervalo comercial. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.